Rio 5973, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Alinhar e manter. Comandou, passando vertical do farol Tapan, November Link Mike. Passando November Link Mike, da presente transfere o controle em 120 decimal 8, mantendo referências visuais restritão no meu pé. 208, meu pé visuais, November Link Mike. Avisa carro 6570, decolada 05, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Bom final de semana, 6570. Bom voo. Posiciona 095, reporte para da barra. 095, reporta para da barra, questões visuais, lá dentro. Controle Salvador. Muito bom dia, essa casa 6570, cruzando 2.500 pés na UCA. Essa carga 6570, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sair da PUCA. 350 PUCA, arte 6570. 5973, vento 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Rio 98 no 1, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. A 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 298 no 1. Quem é autorizado a saída PUCA, após PUCA, direto na CO. Um abraço. Papatango Mike, Bravo Uniforme, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Solo Salvador, cordial bom dia, esse é o TAN 3597, estacionante da Hotel, autorização de tráfego Brasília. TAN 3597, hotel confere, da Brasília, autorizado nível 360, rota, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, rebordo, transição elefa, ampla Zulu 7, 5121, transponde, controle 208. O 5973, contato radar, suba para nível 330, saída PUCA. 330, na saída PUCA. Elephant. Eu presulo 17 Apino. 512 é um transponder, 208 controle, para o 3597. Portão 612, está correto, chama o próprio Schweig, sanamento 3197. Já vai lá. Federal 9972, informa o vento no 20 graus, 109, decolagem autorizada, pistão no zero. 5 e ao ferro, 12545. 2625-2545, bom dia. Obrigado, bom dia e um bom final de semana. E até certo. Azul 2783, estamos em centro 288 e ao término 1260. 2, está passando o November e Mike, frequência livre. Frequência livre. Federal 9972, decolada zona 1, chame o controle em 120, decimal 8, meu voo. 02, obrigado. 9972, bom dia. Federal 9972, contato radar, suba para o nível 270, saída PUCA. Entrando na PUCA, 9972. Controle, muito bom dia, vou passando no seu Mike Bravo Uniforme, decolando ao 7. Passando Mike Bravo Uniforme, contato radar, suba para o nível 180, saída A. 180 na água, grau Sarica. Federal 9970, pushback autorizado de PUC. Lado localizador, pista 10, 9891. 9891, completa o sinal de chame a torre, 1895. 285, né? Torre Salvador, bom dia, Brasil, 98191, estabilizado, localizador, pista 190. Rio 9891, bom dia. Ajuste no 095, avistado, vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. É autorizado, pouso estabilizado no INS, Rio 9891. Geral 9972, começando para Recife, 12685 e alterne 12545. 12645, 9972. General 9970 acionado, nós temos 4 horas de autonomia alternando São Luís para o táxi com 4 horas. Gente, o General 9970 está se autorizando até o ponto de espera da 10 via Índia, 1895 e 15 agora, bom voo. Sim, o táxi, ponto de espera, torre 395, obrigado. Zona decimal 9, bom dia. Rio 9891, copiou? Copiou, agora virando 219. Rio Salvador, bom dia, Rio 9891, virando 219. Alfa Quilo Parte 3, posição 62. Alfa Quilo Parte 3, posição 62. Sideral 9970, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 120 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar, 9970. Alô, TAN 3517, pushback zona. TAN 3517, portão 612, confirma. Afirma, senhor. Autorizado no 612, chame táxi. Para táxi, TAN 3517. Obrigado. Presente. Separador. Guardião 07, torre. Guardião 07, autorizado, táxi até a ótica, reporte para ingresso na pista. Afirma, Guardião 07. Reporte fora do solo, vento 1, 10 graus, 06 nós. Oi, Sideral 9970, fora do solo, pode chamar o controle? Afirma, Sideral 9970, chame o controle da presente, 120, decimal 8, decolar 221, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, contato radar. Barulho 340, saída mão. 340 na saída mão, pode voar direto Neninho ou Cosmo? Autorizado, direto Cosmo, Sideral 9970. Direto Cosmo 9970. Visuais. Controle Salvador, agora 0092. Bona 092, essa é a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, solicita para evitar, possível, ou não? Autorizado, ITAP, Bona 092. Para evitar, solicitando 050, Bona 092. Dia 7. Gente, da presente, transfere o controle em 120, decimal 8, bom voo. Já. 3597, táxi autorizado, deu ponto de espera, vem aí, 1895.014, corrijo 1015, agora bom voo. Controle o Guardião 07, bom dia. Guardião 07, bom dia, mantém-se condições visuais, ajuste no 015, reporte visual com local de trânsito. Para visual, Guardião 07. São de número 7 no pátio principal. Ok, autorizado, da 12 para 7, chame a tempo. Amarei, graças. Aguarde. 759 autorizado Guarulhos, Guarulhos nível 360, rota, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva à direita da Elo e da Mótima, trânsito mora 535, controle 208. Autorizado Guarulhos, 360, cola da 10, curva à direita da Elo e da Mótima. Controle 5135. Correto, à sua direita, estou com o Airbus da TAM realizando o pushback para início de airbox. Após o mesmo liberar o setor, autorizado o pushback no 759. Após o Airbus da TAM, afirmo, o Airbus à sua direita está puxando para parquear na posição 7, é um reboque. Então logo o mesmo livre setor, coordenação equipe de solo, autorizado puxa. Boa 092, cancelada de 5. 015, autorizada final ILS, reporte estabilizada. Autorizada final ILS, reporte estabilizada. Pode descer conforme a casa? Estado, Boa 092. Ok, 092, reporte estabilizada. 9, bom dia, autorização Porto Seguro. Gente, informação, hotel. No 659 da Coral guardando. Coral guardando, obrigado. Tá pro Rio 1288 e ao CERN 1260. 1288, alternando 2060, ele está passando pela estrada no campo. Gente, Manatino 1000 pés, autorizado na 7, curva direita, inicialmente na Xé, 1895 é a torre, controle 208, acionado 5132. 85 e ao CERN 12545. Recife 25 a 0. Confirmo, 7 a bordo, autorizado acionamento 1895 da presente, bom voo. De autorização do 2223, Santareno? Afirmativo, 2223 está seguindo para conquista, autorizado. 1-8-0, via roda do plano, pistão 1-0, primeira curva direita, bordo, não elefa. 51-27 no transporte, 208, passaria 2223. Gente, autorizado para conquista, 1-8-0, 1-0, decola, direita, arbore elefa, 5-1-2-7-2-0-8. O passarinho 2223 só confirmando a rota do plano de voo, após elefa, oploro, após vento, se olhando. Oploro, vento, se olhando. Correto, posição é 3 Lima do Paz 3, chama para o acionamento. Amarelos. O Lima aqui, o Zulu, tá na escuta? Plano Yankee, o nível uma centena? Já voado nível rota anteriormente, quantos anos de longe? Ok. É, uma centena tá correto. Salvador, Sierra, Sierra, Lima, Sierra, via rota do plano, pistão na 7, primeira curva esquerda, subida Momo. Após Momo, direto destino, 5144 no transponder, 208 controle. 208, está 3597, segurado contra a base, Sereno. Guardião 07, mantém as condições de visual e reporta através do passo do Pitazul. Bem-quinto, Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray, Mike, Zulu Juliette, informa o término do reboque na posição 7, parte principal. Gente, bom dia. Bom dia, Grado. Autorizado, direto elétrica. 360, direto elétrica. Então, 35, 107. Boa, 2704, autorizado Recife nível 350, rota via roda do plano de voo, pista 10, primeira curva esquerda, Cuca, transição Aru, após o 197 conforme, 5141, transponde, controle 208. Correto, pronto, botão 3, 2704. 759 para o táxi, 1138 a bordo, VJ, bater 9, alterna Galeão. Cruzado, Gol, 1979, táxi até o ponto de espera da 90 via Índia, 1895, via 15, bom voo. E o táxi até o ponto de espera, via Índia, 1015, lá, 895, obrigado, 759. Barzão 07, chame a torre 11895. É Guardião 07. Guardião 07, torre. Cruzou de pela sua intenção a Graia. Sim, seu Guardião 07, reporte no Savage para onde está pulando. Bem. Gol 1759. Pronto? Autorizada, alinhada e decolar pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Aí decola da 10, vamos ver. Papá Romeu Hotel, Juliette Sierra, autorizado táxi, reporte taxiway Oscar. Sérgio. Guardião 07, confirme intenções, condições de prosseguir direto para o pátio do Graia. Prometido, frente do traço aí na taxa da Oscar, vai ligar para o pátio. Sérgio, atento ao táxi da aeronave no pátio 4. Forma o vento 120 graus 08 nós, ajuste no 095, autorizado aproximação direta para o pátio do Graia, reporte no solo. Reporte no solo. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, informa o tráfego Eco Charlie 35 da Polícia Militar em aproximação para o pátio 4, ciente do seu tráfego. Procedimento correto, só confirmando se é novembro Brasil, qual seria o nome da localidade? Ok, para mim, correto. O Eco Passeada presente chama todo o parcelamento, 2015, o PLB copiado foi 05, confirma. 62 a bordo, excelente. Estabilizou o Gol 1092 em Duna. 92, completo o sinal de chamador. A transmissão está muito baixa, entendeu? Chamar a torre 2895. Afirmo, chame a torre 1895. Alfa Gol na 092. Obrigado, bom dia. Dois, Salvador, é o Gol no 092, bom dia, estabilizado no LS-10. Gol no 092, bom dia. Mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 015. 1015, aguardando. Gol no 759, decolado 35, chame o controle em 120, decimal 8, um bom gol. 308, gol no 759, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 759. Gol no 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Só para nível 360, direto Leda, gol 759. Uno, 10 graus, 069. Autorizado, Porto Seguro 360, rota conforme plano, pista 10, primeira curva direita, subida Tael, Leda. Após Lida, Bidev, 5142 no transponder, controle 208. 135-17, chama o centro Recife. Afirmo, 5142. Na 360, Porto Seguro, da Eolina Bidev, decola 10, curva de 5142. Controle da Pampa, procura. Autorizado, pronto. Táxi, seu nome é, controle. Obrigado. Autorizado 2223 para o táxi, 52, Salvador, 5 horas. Risco já superado, vento 1-10 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso 9-0, voo 9-0-9-0. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, decolado 36, reposta através do farol de Itapuã para transferência. Voltar através de Itapuã, Hotel Juliette Sierra. Azul 2704, portão 3, compreendo. Azul 2704, autorizado, chum táxi. Se for para ajudar o pastoreiro, tem condições de agilizar o táxi. Isso. Não quero. Papá, papá, é com papá Serra, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Meu hotel Juliette Serra, transfere o controle em 120 decimal 8, bom voo. 1208, graças, hotel Juliette Serra. Controle Salvador, mas pode ir, o helicóptero Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste no 015, reparte 20 milhas fora. Passaram 30 milhas fora, hotel Juliette Serra. Uno 092, no solo 39, primeira direita, chame solo em 121 decimal 9, bom dia. 219, bom dia. O Uno 092 livrou, bom dia. 092, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 092. Serra, Torre. 3704, Serra, Serra Bravo, Serra Golf, 3 horas seguintes de autonomia com 98 a bordo. Azul 2704, taxa direita vem índia no posto Vera 1895.015, voo. 1095, autorizada direita, posto Vera 9, pessoal. Confirme? Azul 895, Torre. Obrigado, bom trabalho, tchau. 649, Protax, também 65 no campo de autonomia de 3 horas, alterna com 5. Número 649, confirmando autonomia e alternativa, por favor. 65 no POB, autonomia de 3 horas, alterna com 5. Vendo para início de táxi. Ok, número 649, táxi autorizado até o ponto de espera, Via Índia, 1895.015, vovô. Obrigado. Passaria 2223, segue o gol, 1895.015, vovô. Segue o gol, 1095. Gol na 092, a sua esquerda em companhia, após um ATR da Passaredo, após o mesmo autorizado Juliette 5. Após o Passaredo, segue Juliette 5, gol na 092. Voo 1759, chama centro Recife, 1251 e alterne 13325. 1251, alterna 13325, voo 1759. Circular, pistona 0, vento 10 graus, 08 nós. Autorizado grau de colagem, pistona 0, Google, 7, parte. No 649, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Alinhar e manter o pistão no zero, né? Confirmando o teu aviso, já tem? Meia dúzia, 18, 9, 5, 14, da presente posicionamento, siga o KBRC até a volta. Solo gol 9-0-2, aguardou um pouquinho antes aqui da posição 5, e aguardando o balizador, que agora não apareceu. Ok, o gol, tô ciente, vou entrar em contato com a Embraer, a gente tá com esse problema aí, incidente, um minutinho, por favor. Brasil todo, amigo, padrão FIFA, obrigado. Azul 2704, decolado 244, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, Azul 2704, obrigado, bom dia, tchau. Bom dia, aquilo que é Quebec Serra autorizado, táxi, reporte na Papá para o ingresso na pista. Azul 2704, bom dia, contato radar. Contato nível 350, saída pública. 350 PUC, azul 2407, 2704. 649, vento 1, 10 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 10. Leve decolagem com 649, pista 10. No 649, decolado 56, chame o controle em 120, decimal 8. 0800. Controle Salvador, voo 649, decolado, cruza 1500. Voo no 649, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto letra. Espera pronto. Sente, passarelo 2223, autorizado a alinhar e manter pistão 10. Sim, mantém. Batão, Kilo, Quebec, Serra, decolagem autorizada, pistão 7, vento 120 graus, 10 nós. Chave Papa Serra, reporte pronto para o táxi. Papatá, o Kilo Quebec Serra, decolado 48, chama o controle em 120, decimal 8. 108, obrigado. Controle azul 2704. Dada pistão no zero. Ele é decolagem, passarela. Controle azul 2704. Azul 2704, prossiga. Solicita pronto o Rodolfo Fox 09, coordenação, por gentileza. Guarda a coordenação. Obrigado. Bom voo. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Quebec, Sierra. Papatango, Kilo, Quebec, Sierra, mantém as condições visuais, ajuste 1015, reporte farol da barra. 1015, reporte farol da barra, o Kilo, Quebec, Sierra. Azul 4981, bom dia, sua identificação, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés e ajuste 1015. Descendo para 4000 na bonfe, azul 4981, acionando 1015. Umas 20, bom dia, sua identificação. Controle, autorizando 5, 6, 7, 8, para o Quilo Quebec Serra. Autorizado, Quilo Quebec Serra. Papa 20, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador. Voe Bonfi para a chegada Bonfi, reporte no grau de descida. Azul 2704, autorizado direto Romeu Fox 08. Pronto, Romeu Fox 08, Azul 2704, obrigado. Papa 20, copia o controle. Controle Salvador, Passaredo 2223, Árbora. Passaredo 2223, bom dia, contato radar. Uma posição 1180, sai da Árbora. Livre por 180, Árbora, 2223. Passa ângulo quilo Quebec Sierra, informe que não recebo o modo Charlie, quebra equipamento. Azul 2704, estamos no centro Recife. 45. Confirma as frequências para Azul 2704. 704, chame Recife 12685 e alterne 12545. Gente, 12685, alterne 12645, Azul 2704, tchau. Papa Serra, decolando 5-3, mantido restrito a 3 mil pés, aguardando coordenação de controle para transferência. 3 mil pés restrito. É Papa Serra. Faz o sapatão que você deve ser. Papa Serra da presente transfere o controle em 120 decimal 8, no perfil da saída Árbol restrito 3000, aguardando a liberação. 120 decimal 8 da presente. Um bom dia, Papa Serra. Bom dia, informação Índia. Fortaleza autorizado nível 390, via roda do plano, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Achando 5197 no transponder, controle 208. Negativo, é nada. Tô ciente, saída Momo, transição Froti, rota Upper Whisk 50. Autorizado, 390, portador, pessoal da 390. 5197 o transponder, eu 908 o controle de 908. 5197, copiou? O transponder? 5197. Oh, ok. Peço perdão, corrija a saída para Momo, transição de Lube, Momo, Cog, Bud Lube, Delta, Índia, Lima e Uniforme Bravo. Romo, transição em turbo 98, né? Ok, chame para o prospeccionamento das 3. Camarada, para o prospeccionamento. Papa Serra, livre ascensão 220. Confirme, livre ascensão 220. Controle Salvador Eco Papa Serra. Eco Papa Serra. Está livre ascensão 220, Eco Papa Serra. Afirma, é Papa Sierra, livre extensão nível 220. Papa Sierra. Estamos Lima, Quilo Zulu, 2 em Salvador. Lima, Quilo Zulu, confirma o POV. Lima, Quilo Zulu, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. Eco Papa Sierra, agora restrito ao nível 080. Restrito ao 080, Eco Papa Sierra. Papa Sierra, confirma pro ideal para o destino? Seria 283, radial 283, Salvador. Passe anelio pronto, cabeceiro no 7. Sierra está autorizado direto ao destino, porém suba restrito ao nível 080. Informa o tráfego 12 horas. Milhas, Alfa Tango 72, cruzamos 093 para 180, rumo Oeste. Paciente do tráfego, direto destino, restrito ainda ao 080, Oeste Papa Serra. Eu saí da Momo e após Momo direto via do plano. Até o POB. Copiar 2 ao bordo, só na 14, 1095, 1015, bom. Charlie Mike, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Está proa, está autorizado acionar o nível 220. Curva direita 330, ao atingir essa proa, acender para o 220, é Papa Serra. Azul 4981, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés vai reportar estabilizado. Confio, gostou, gostou? Controle de Salvador. Bom, bom dia. É o Sam 3304, informação. 3304, bom dia. Sua identificação. Autorizado chegada a Bonte. Lista para 4000 pés. Ajuste no 0 na meia. 4000 pés. 4000 na meia. Voadora. Calma que não tenha chegada, só 3304, número 2 na aproximação. Azul 4981, informa ajuste agora no 096. No 096. É o Papa Serra, confirme o destino. Serra Novembro é Bravo Zulu, Paramirim. Paramirim. Tá, 8902. É que o Papa Serra confirma o patrão ideal para o destino agora da presente. Aguarde. A 284, é que o Papa Serra. Tem que ser autorizado direto ao destino, é que o Papa Serra. Está presente direto destino, Eco Papa Serra. Azul 2796? Afirmo. Isso, eu poderia repetir por gentileza? Qual horário do plano do senhor para Fortaleza? Nosso horário é 1125. Estou ciente que o horário está adiantado. Gostaria da cena prevista apenas. Ok, é porque o senhor mencionou destino Fortaleza e o plano aqui que eu tenho é para João Pessoa. Oh, senhor, corrigindo, é João Pessoa mesmo. Ah, então ok, tá pronto cópia, já tenho autorização. Pronto cópia. Autorizado, Salvador João Pessoa, nível 130, via rota do plano, pista 10, curva esquerda após decolagem, subida Conde. Aciona, 0260 no transponder, 208 controle. 1208, lembra que ele usou lá. 04, reautorizado nível de voo 100. 100. Pra 20 tá Miguel de descida. Pra 20 desça para 3 mil pés, a gente chama 0 no meio. Controle de Salvador, Papatango Lima, Quilo Zulu. Papatango Lima, Quilo Zulu. Papato Radar, suba para o nível 100, sai da Momo. 100, sai da Momo, Lima, Quilo Zulu. Uno 1895.